vem me beijar no queixo, se você vem me beijar no queixo, só se for na boca. Eu deixo, só se for na boca. Eu deixo ir lá. Você não me engana, diga que me ama, sou seu nego lindo, sensual, eu sou bacana. Diga que me ama, diga que me ama. Não deixe nosso amor se apagar junto com a chama. Diga que me ama, diga que me ama. Olha, neguinha, gosto muito de você. Não quero te perder, não quero te perder. A minha vida é colorida com você. Se você me deixar, como é que eu vou viver? É. Menina bonita, você não me engana. Diga que me ama, diga que me ama. Sou seu nego lindo, sensual, eu sou bacana. Diga que me ama, diga que me ama. Não deixe o nosso amor se apagar junto com a chama. Diga que me ama, diga que me ama. Thank you.

cama com ele. Toda branca tem maior tesão. Areia de confusão na pele. É chupia, passa o protetor. Toda nega faz amor com ele. Toda branca tem maior tesão. Areia de confusão na pele. É chupia, passa o protetor. Balduino guerreia. É de canto e de samba. É comum no coração. Balança mais o meu.